Essa é doída, hein? Vacilei, me perdi. E não foi qualquer coisa que eu joguei fora, foi o amor da minha vida. E eu assumo o erro, a culpa é minha, nada justifica. Mas em nome do meu amor, me faz um favor, vem, vem, vem. E diz pra ela que eu tô numa saudade louca. Se for só pra partir pra outra. E diz pra ela se ainda sobrou sentimento. Eu tô no auge do arrependimento. Isso é meu gatinho. Vem assim, ó. E não foi qualquer coisa que eu joguei fora, foi o amor da minha vida. E eu assumo o erro, a culpa é minha, nada justifica. Mas em nome do meu amor, me faz um favor. Quero ouvir forte, vem. E diz pra ela que eu tô numa saudade louca. Se for só pra partir pra outra. E diz pra ela se ainda sobrou sentimento. Eu tô no auge do arrependimento. Sem ela eu não vi, eu passo o tempo. Sem ela eu não vi, eu passo o tempo. Sem ela eu não vi, só passo o tempo, meu Deus.